Sétimo dia. O amor acredita no melhor. O amor tudo crê, tudo espera. 1 aos Coríntios 13, 7. Nos corredores profundos e secretos do nosso coração existe uma sala. Ela é chamada de Sala da Admiração. É para esta sala que vão os seus pensamentos quando você se depara com coisas positivas e encorajadoras a respeito do seu cônjuge. E com frequência você gosta de visitar este lugar especial. Nas paredes estão escritas palavras gentis e frases que descrevem bons atributos do seu esposo ou da sua esposa. Elas incluem características como honestidade e inteligência. Ou frases como trabalho diligente, comida maravilhosa ou olhos bonitos. São coisas que você descobriu sobre seu marido ou sobre sua esposa que ficaram gravadas em sua memória. Quando você pensa nessas coisas, a admiração que você tem pelo seu cônjuge começa a aumentar. De fato, quanto mais tempo você passa meditando nesses atributos positivos, mais grato você é pelo seu marido ou esposa. A maioria das coisas da sala da admiração foi escrita nas fases iniciais do seu relacionamento. Você as resumiria nos aspectos que gostava e respeitava em sua ou seu amado. Elas eram verdadeiras, honrosas e boas. E você passou um bom tempo habitando com elas nesta sala, antes de se casar. Mas você deve ter notado que não visita essa sala especial com tanta frequência como fazia no passado. Isso acontece porque existe uma outra sala competindo com esta. Mais adiante, um outro corredor do seu coração leva à sala da depreciação e, infelizmente, você visita esta sala também. Nas paredes deste cômodo está escrito aquilo que seu cônjuge faz que lhe deixa chateado e irritado. Essas palavras foram escritas lá como resultado de frustrações, sentimentos feridos e expectativas não correspondidas. Esta sala tem ligação com as fraquezas e falhas do seu marido ou esposa. Seus péssimos hábitos, palavras grosseiras e decisões erradas estão escritas em letras grandes que cobrem as paredes de um lado ao outro. Se você permanecer por muito tempo nesse cômodo, certamente ficará depressivo e pensará coisas do tipo: minha esposa é tão egoísta, ou meu marido é um imbecil, ou talvez acho que casei com a pessoa errada. Algumas pessoas escrevem coisas detestáveis nesta sala, onde censuras são ensaiadas para serem usadas como argumento na próxima briga. Ferimentos emocionais se inflamam aqui, fazendo crescer as observações negativas nas paredes. É aqui que as munições são preparadas para a próxima luta e a amargura é espalhada como doença. As pessoas param de amar aqui. Mas saiba de uma coisa: gastar tempo na sala da depreciação destrói casamentos. Os divórcios nascem nessa sala e os planos malignos são esquematizados lá. Quanto mais tempo você gastar neste lugar, mais o seu coração desvalorizará o seu cônjuge. Este processo tem início no momento em que você passa pela porta desta sala, já que todas as vezes que uma marca é deixada lá, a importância dada ao seu cônjuge diminui. Você pode dizer: mas o que eu escrevo lá é verdade? Sim, mas o que está escrito na sala da admiração também é verdade. Todos falham e possuem áreas que precisam de crescimento. Todos têm questões não resolvidas, feridas e cargas pessoais. Este é um aspecto triste do ser humano. Todos nós pecamos, mas temos essa tendência infeliz de subestimar nossos atributos negativos enquanto colocamos os do nosso próximo sob uma lente de aumento. Vamos analisar a verdadeira questão aqui. O amor tem conhecimento da sala da depreciação e não vive negando sua existência. mas o amor escolhe não viver nela. Você precisa tomar a atitude de não correr mais para esta sala e de não permanecer por lá após cada acontecimento frustrante do seu relacionamento. Isso não lhe faz nenhum bem e rouba de você a alegria do casamento. O amor escolhe acreditar no melhor das pessoas. Ele dá a elas o benefício da inocência. Ele se recusa a preencher o desconhecido com suposições negativas. E quando nossas piores expectativas se tornam verdade, o amor faz todo o esforço para lidar com elas e ir em frente. O amor foca no positivo enquanto for possível. É hora de começar a pensar de maneira diferente. É hora de deixar o amor guiar os seus pensamentos e o seu foco. O único motivo que você tem para dar uma olhada na sala da depreciação é o de saber como orar pelo seu cônjuge. E a única razão que você tem para entrar nesta sala é escrever "Coberto em amor", com letras garrafais, em todas as paredes. É hora de nos mudar para a sala da apreciação, nos acomodar e fazer dela o nosso lar. Como escolhemos meditar nos aspectos positivos, descobriremos que muitas outras qualidades maravilhosas poderão ser escritas nestas paredes. O seu cônjuge é um livro vivo e infinito a ser lido. Ainda existem sonhos e desejos para serem realizados, talentos e habilidades para serem descobertos, como tesouros escondidos. Mas a escolha de explorá-los começa com uma decisão sua. É preciso desenvolver o hábito de frear seus pensamentos negativos e focar nos atributos positivos do seu cônjuge. Esta é uma etapa crucial pela qual temos que passar para aprender a conduzir nosso coração ao verdadeiro amor. Essa é uma decisão sua. Mereça ele ou não. Sétimo dia. O amor acredita no melhor. Desafio de hoje. Para o desafio de hoje, pegue duas folhas de papel. Na primeira, passe alguns minutos escrevendo coisas positivas a respeito do seu cônjuge. Depois, na segunda folha, faça o mesmo com as coisas negativas. Coloque as duas folhas em algum lugar secreto para o próximo dia. Existe um propósito e um plano diferente para cada uma dessas listas. Em algum ponto durante o resto do dia, escolha um atributo positivo e agradeça ao seu cônjuge por ter essa característica. Anote no seu livro quando o desafio de hoje estiver completo. Qual lista foi a mais fácil de fazer? O que essa atitude revelou sobre os seus pensamentos? Por qual atributo você agradeceu ao seu cônjuge? Se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8.